cdesmoral.com.br. Será que vai ficar da hora se eu fazer assim? Ela vem jogando, ela vem jogando. Aí 02 produtora, cada produção tapa na cara da concorrência, cachorro. Por que tá jogando essa bunda pra trás? Por que tá jogando essa bunda pra trás? Cê tá gostoso, que me satisfaz. Rebola gostoso e fica pro pai. Por que tá jogando essa bunda pra trás? Por que tá jogando essa bunda pra trás? Fica gostoso, que me satisfaz. Rebola gostoso, que me satisfaz. Ela vem jogando, ela vem jogando. Ela vem jogando, ela vem jogando. Safadona jogando a bundinha toda safadinha. Jogando a bundona toda safadona. Jogando a bundinha toda safadinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar em tua amiguinha. Vindo da leste pra zona sul, avista o bonde, ela joga a bundinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar em tua amiguinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha. Essa bunda pra trás, por que tá jogando essa bunda pra trás? Cê tá gostoso, que me satisfaz. Rebola gostoso e quica pro pai. Por que tá jogando essa bunda pra trás? Por que tá jogando essa bunda pra trás? Fica gostoso, que me satisfaz. Rebola gostoso, que me satisfaz. Ela vem jogando, ela vem jogando. Ela vem jogando, ela vem jogando. Ela vem jogando, ela vem jogando. Ela vem jogando, ela vem jogando. Ela vem jogando, ela vem jogando. Ela vem jogando, ela vem jogando. Jogando a bundona toda safadona. Jogando a bundinha toda safadinha. Jogando a bundona toda safadona, jogando a bundinha toda safadinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar em tua amiguinha. Vindo da leste pra zona sul, avista o bonde, ela joga a bundinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar em tua amiguinha. Vou sarrar em tu, vou sarrar na sua amiguinha.